Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt. Vamos lá então a mais um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Hoje vamos ficar com o olhar mais preso à economia e onde se prende o olhar e onde se deixa o olhar ser feliz é quando subimos ao Monte do Cocorinho. O Monte do Cocorinho, para mim, eu que sou devoto do Monte do Cocorinho, é um dos locais do mundo que eu mais gosto de visitar e gosto muito de sentir aquele aconchego quando lá chego acima, o deslumbrar-me com uma paisagem perfeitamente indescritível e sabe também percebermos a nossa insignificância como seres humanos quando comparados com a magnitude da natureza. E é bom ir ao Monte Cocorinho porque subir não é fácil, descer também não, e eu sou do tempo em que essa subida e essa descida era feita em terra batida. Hoje já não custa tanto, mas as condições atuais também proporcionam outras oportunidades. E tudo começou na Alemanha, por falar em oportunidades. O produtor, um dos maiores produtores mundiais de drones, falou com um dos maiores produtores de pranchas de skate e precisavam de um sítio único para fazer uma demonstração das potencialidades de uns e de outros. Não encontraram esse sítio na Alemanha, contactaram um skater português, curiosamente da zona da Grande Lisboa, que identificou o Monte do Cocorinho como sendo o local que eles procuravam. E pronto, daí resultou um vídeo, ou melhor, vários vídeos, onde se faz notar o potencial dos drones, o potencial dos skates, a grande coragem dos skaters, mas o que salta à vista é estarmos a falar de um local fantástico, de um potencial natural indescritível e de qualquer coisa que não se encontra com facilidade. O vídeo, os vídeos tornaram-se virais e resultou daí uma enorme promoção para Oliveira do Hospital e para toda a região da Beira Serra. Aliás, diga-se de passagem que a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital associou-se logo à realização dos vídeos desde a primeira hora. E porquê é que, falando do Monte Cocorinho, estamos a falar de economia? Porque é algo estranho que, existindo algo tão belo como é o Monte Cocorinho, algo tão único, é estranho que se entre, por exemplo, na cidade de Oliveira do Hospital e não haja um único outdoor, um único, a promover o Monte do Cocorinho. É possível percorrer a cidade toda de um lado ao outro e não encontrar uma única referência ao Monte do Cocorinho, daquelas referências à vista desarmada. Ora, sabemos nós que o turismo, utilizando aqui uma linguagem comum, é verdadeiramente o petróleo de Portugal, não se entende muito bem como é que hoje, no mundo de tanto marketing e com tantos marketeers e com tantos especialistas em promoção, Oliveira do Hospital não tenha sequer um único outdoor na cidade a dizer que o Monte Cocorinho é já ali. Vale a pena pensar nisto e talvez valha a pena pensar nisto subindo ao Monte do Cocorinho. É uma boa proposta para o seu fim de semana. Tenha um bom fim de semana. Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt.